Rap é mais que som e poesia. Música não há democracia. Fuga da neurose ou a própria busca dela. O rap é arte, empírico, estandarte da favela. É som de branco, é som de preto, é som de correntes quebrando. Corte na raiz do preconceito. Sabota na cena, aponta o problema. Não dilui o tema e sempre carrega o lema da revolução. Se é dom de Deus, então aguenta, é sem devolução. Um compromisso, um vício, indício de explosão. Minha missão em cada faixa que se prensa é a desconstrução do que cê acha que cê pensa. Uma expansão que não se encaixa em toda a crença. Eis a visão que é minha taxa de nascença, irmão. Buscar o caminho e ir, fazer da solidão, da crise uma oportunidade. Empreende uma viagem e sonhar. Que não é de hoje que homens sonham com a felicidade. E a escuridão de um crime, na frustração da cela, te mostra um homem firme, de um coração Mandela. E mais um rap nasce, pra que os moleque abrace. A vida aqui não é doce, quem dera se ela fosse. Mas nós aqui só desce, imagina se tivesse um nome que surgisse e ouvisse nossas preces. E cês ainda acredita no amor como saída, ou é vaidade, hein? Tudo é vaidade, hein? E cês ainda acredita no amor como saída, ou é vaidade, hein? Tudo é vaidade, hein? E cês ainda acredita no amor como saída, ou é vaidade, hein? Tudo é vaidade, hein? E cês ainda acredita no amor como saída, ou é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade.